raio de merda esta? Foda-se. Que raio de merda é esta? Anonas são mulheres de trabalho. Tomemos uma anona. Todos ao mesmo tempo. Peguemos numa anona e ponhamos 3 gotas de limão. Resultado, anona com limão, uma boa refeição, sem lípidos, sem glícidos, sem gorduras, sem coisa absolutamente nenhuma. Eu não sou daquelas brasileiras que vocês mas tomado não! Nem pensar! Você está neste momento a ouvir uma canção do Xandapá 2000. Se quiser, pode tirar notas no seu caderno. Obrigado.